amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica. Nesse espaço, alunos, professores falam sobre educação. Alunos aqui têm a oportunidade de mostrar os seus dotes, sejam eles artísticos ou intelectuais. E professores trazem aqui os seus projetos pedagógicos, né? E também trazemos pessoas da comunidade, que a gente acredita que a educação não se faz só na sala de aula. Então, pessoas da comunidade, pessoas simples, que não estão diretamente ligadas à educação, mas a gente traz aqui, desde que tenha um papo interessante, né? E hoje nós vamos falar sobre um projeto pedagógico, um projeto educacional de educomunicação. E para isso nós trouxemos aqui a professora Débora Purini, que é bacharel em comunicação social, com habilitação em rádio e televisão, mestre em comunicação e semiótica e doutora em comunicação social. Atuou também em emissoras de televisão, trabalhou 12 anos, né, com a TV. E como professora universitária, atuou na Universidade de Taubaté, na FAAP, e Faculdade Casper Líbero. Atualmente está aqui na Universidade Federal como docente, né, no curso de imagem e som. Está aqui também no estúdio comigo o professor Clésio, que já vem desenvolvendo esse projeto, né, conosco, com a gente. Aqui eu sou o professor Toninho, da Escola Jesuíno de Arruda. E hoje nós vamos conversar sobre o projeto que a professora Débora vem desenvolvendo na escola de televisão, né? TV na escola. Isso, a escola na tela da TV. A escola na tela da TV. É isso. E nós estamos com os trabalhos técnicos de Marco Sertoni. Tudo bem, Débora? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Você poder abrir esse espaço de comunicação para que a comunidade possa compreender um pouquinho do nosso trabalho e eventualmente agregar aí algum valor e participar também, né? Porque é o mais importante, colaborar e participar. Bom, tudo bem, professora? Tudo bom. O Toninho. Eu estou vendo aqui que o professor Toninho tem na mão um livro sobre educomunicação, múltiplas formas de aprendizagem. Esse projeto começou a partir de um curso que o professor Toninho e o professor Maurício fizeram sobre educomunicação, né, professor Toninho? Sim, há uns, algum tempo atrás, assim, uns 11 anos atrás, mais ou menos. 2002, para ser mais 2002? Exato. Desde lá, dois anos depois, a gente começou esse projeto, já tem 10 anos. Né? E antes numa rádio comercial e agora aqui. E esse projeto, de uma certa forma, deu uma alavancada ainda a gente não conseguiu chegar no ápice, né? Mas a gente está tentando fazer isso de uma forma ou de outra para tentar, como diz ali, eu estava dando uma olhadinha no livro, a educomunicação como uma forma de educação formal e informal dentro do processo de aprendizagem. Isso seria legal. A senhora poderia falar alguma coisa sobre isso para a gente, né? O princípio da educomunicação é trabalhar as técnicas da comunicação social, né? Sejam elas orais, verbais, imagéticas, para que esses estudantes, né, principalmente os jovens estudantes, eles possam gerar aí competências e habilidades que a gente às vezes não percebe num primeiro momento, mas que quando a atividade é envolvente, esse aluno ele acaba desenvolvendo melhor isso. Então nós temos exemplos assim de aplicação da educomunicação em várias escolas, em vários universos, né, em que você percebe um retorno muito grande desses estudantes que até num primeiro momento eles eram tímidos, eles tinham dificuldade de comunicação, por exemplo, eles tinham déficit de atenção, não tinham um foco, eventualmente, em algumas disciplinas, em alguns assuntos que eram tratados em disciplinas, e quando eles participam dessa atividade, que muitas vezes envolve o rádio, a televisão, os games, e, enfim, todo o universo dos meios de comunicação, de alguma forma, a gente percebe um retorno desse aluno muito positivo, né? Então, a gente percebe uma evolução e, principalmente, assim, um aprimoramento de várias coisas que estão nele, então, né, que nascem com ele, mas que, por alguma razão, não são desenvolvidas, não são aprimoradas. Então, o retorno disso, não só para o aluno em si, mas para a escola e para a comunidade escolar, ela é muito importante. Né? Os professores, eles percebem essa mudança também no aluno. Então, ao longo de alguns episódios assim, de trazer esses projetos para dentro da escola, a gente percebe que o retorno desses alunos é muito grande, muito positivo. O princípio básico desses projetos, na realidade, é que a gente possa desmistificar o modo de fazer a comunicação, né? Seja o rádio, seja a televisão, seja o cinema, enfim, e o próprio jornal, né? Que antigamente a gente também tinha as oficinas de jornal, então se fazia pauta, se elaborava aquilo que seria o assunto mais importante, né? Isso também acontecia antigamente, mas não como um projeto, com uma teoria de base ali que pudesse sustentar isso, e aí o que que acontecia? Às vezes existiam informações que aconteciam na escola, mas essas informações elas ficavam restritas a alguns grupos de estudantes. Então a ideia é que essas informações elas fossem pulverizadas nesse ambiente escolar e ao mesmo tempo fazer com que o processo de produção dessa informação, dessa comunicação, ela pudesse ser algo interessante para explorar aí outras competências que esses alunos têm, né? Inicia esse projeto com a rádio na escola, que era um projeto que acontecia na cidade de São Paulo. Muitas escolas públicas em São Paulo receberam o que era o kit da rádio. Esse kit rádio ele, tinha o quê? Uma mesa de áudio, de distribuição de áudio, tinha microfones onde se captava o som, né, eventualmente das pessoas que eram entrevistadas ou do locutor. E existiam ali caixas, né, que seriam os alto-falantes distribuídos em alguns pontos no universo da própria escola. E ali se fazia uma comunicação de toda a ordem. Tudo aquilo que a escola queria comunicar aos alunos, aquilo que os alunos queriam comunicar com os próprios alunos, era feito como se fosse uma simulação de um universo de comunicação maior. E para isso a gente tinha técnicas, né? Então a gente tinha que aprender como escrever, a gente tinha que aprender como falar no rádio, compreender a linguagem radiofônica, né? Compreender que o rádio ele dialoga com as pessoas, né? Que o rádio ele não é algo lido, mas é algo falado e, portanto, se é falado, nós temos que falar do jeito que as pessoas falam, né? É interessante perceber que o ser humano ele tem dois ouvidos, né? E uma boca só. Então, se nós temos dois ouvidos, nós temos muito a ouvir também, né? Então, a gente fala, mas ao mesmo tempo a gente tem muito a ouvir. E a ideia era essa, que a gente pudesse pulverizar essas informações através desse mecanismo de comunicação interno dentro da escola. Isso durou durante algum tempo, existia evidentemente um problema assim da instalação dessas rádios na escola, né? Primeiro, porque até para o professor e a própria coordenação pedagógica era difícil você conseguir fazer com que houvesse uma adesão por parte dos professores também, né? Num primeiro momento se fez todo um trabalho de conscientização da importância disso e como tudo no início é difícil, né? Isso foi devagar, né? Mas hoje nós temos experiências assim que deram certo, né? E muitas dessas rádios hoje elas acabaram se tornando polos que acabam oferecendo cursos para outras escolas, né? Então, no livro, né, a gente cita o exemplo de uma rádio, que é a rádio lá de Taubaté, uma rádio comunitária, em que a escola ela acaba auxiliando essa rádio no sentido de se profissionalizar, né? Então, de trazer para a rádio toda a instrumentalização, a técnica necessária para que esses processos de produção de conteúdos no rádio fossem bem feitos, né? Então, que fossem e que tivessem também uma aderência com a educação, né? Que é o principal objetivo do projeto. Débora, aproveitando esse gancho aí, nós temos uma rádio na escola que não está sendo bem aproveitada. Existe a possibilidade de você nos ajudar com relação aos alunos, dando um mini curso para eles sobre como fazer rádio, pessoal, os seus alunos lá do curso? Montando uma equipe de alunos, treinando esses alunos para que eles comecem realmente a fazer isso que a senhora falou até agora, que para a gente poder estar difundindo, pulverizando as informações na escola? Eu acho que é possível, nós temos que estruturar isso como um projeto de extensão, né? E ter no que seria uma parceria entre a universidade e a sociedade, no caso as escolas, né? Mas é possível ter essa parceria. Existem outros organismos na cidade de São Carlos também que oferecem cursos. A gente também pode, né? Acho que é o Centro Cultural Sérgio Buarque de Holanda, se não me falha a memória, ele também tem um espaço ali onde você pode propor também cursos. É, por meio da Universidade Federal, nós temos necessariamente que fazer esse caminho através dos projetos de extensão, né? Porque eles têm um princípio que a gente chama do princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando você formata isso enquanto um projeto, isso pode depois gerar uma pesquisa que pode enriquecer mais esse trabalho, né? Débora, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já. Ensino Básico em Revista. A língua que a gente entende é o amor. O corpo que a gente tem que assumir. Quando o nosso ser insiste, não há ninguém que possa mais. Não preocupe mais, irmão. Lá de onde eu vim, não há dor que não passa. Não tem tempo ruim, nem conversa afiada. Não há mal que não possa seu fim. Lá de onde eu vim, não há dor que não passa. Não tem tempo ruim, nem conversa fiada. Não há mal que não possa ter seu fim. Eu, parte disso eu sou. Assim. Lá de onde eu vim, não há dor que não passa. Não tem tempo ruim, nem conversa fiada. Não há mal que não possa ter seu fim. Lá de onde eu vim, não há dor que não passa. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com a professora da Universidade Federal, Débora Burini, né? É professora do curso de imagem e som, isso. Departamento de imagem e som. Exatamente. Né? E nós estamos conversando aqui sobre o projeto que ela vem desenvolvendo lá na Escola Jesuíno de Arruda, né? Sobre educomunicação. E no bloco passado você falava da experiência, né? Da possibilidade, né? Exatamente. Da gente fazer um curso, né? Mini curso, algo assim. Porque nós temos lá um aparelho, uma rádio, né? Que não está sendo devidamente utilizado. É porque nós já tivemos uma experiência, professora, de... Porque, na realidade, quem apresentava esse programa até um certo tempo atrás eram os nossos alunos. Exatamente, essa é a ideia. E esses alunos que apresentavam o programa, de uma certa forma, acabaram pegando gosto, né? Uhum. Entre aspas, pelo projeto e pela comunicação, e foram, por exemplo, o primeiro ou o segundo foi fazer curso de rádio, a outra menina foi fazer jornalismo. Uma outra menina também foi fazer alguma coisa relacionada com isso na área. Então, o que a gente tem que pegar é descobrir o talento dentro da escola. E a criança vai desenvolvendo o autoconhecimento. Então, a gente tinha uma menina que estava começando aqui, mas infelizmente com essa mudança de horário do nosso programa, a gente teve que... Ela não pode porque ela está fazendo outros cursos nesse horário. Entendi. Mas o ano que vem, de repente, a gente pode até estar aproveitando essa menina para estar... fazendo alguma coisa, aí ela vai ter, por exemplo, está no nono ano, que é a oitava série, ela poderia, nos próximos, primeiro, segundo, terceiro colegial, estar desenvolvendo esse projeto dentro da própria escola, né? Eu acho que é possível, mas como eu disse, a gente tem que tentar estruturar isso como um projeto. Veja, propor algo para o rádio, né, usar o rádio como uma forma de comunicação dentro da escola, ela prevê várias coisas, né? Então, assim, por exemplo, apuração das notícias, apuração da informação. Então, envolve, por exemplo, a leitura de textos, né, da formatação desse texto para o rádio. Então, compreender qual é a linguagem do rádio num primeiro momento, trabalhar no sentido de desmistificar o fazer rádio, para que o aluno perceba como isso é feito, né? Então, assim, é conseguir compreender que existem técnicas, existem textos que são próprios para o meio. Até nós aproveitaríamos aqui. A gente tá fazendo rádio. A partir do momento que você compreende como que esse texto opera dentro desse meio, né, que é diferente da televisão, que é diferente do jornal impresso, diferente da revista, então você consegue aí trabalhar técnicas para aprimorar, né, a forma de falar, né, palavras que você pode utilizar e que tenham um efeito no rádio muito mais... forte, enfim, que tem um peso maior, né? Por exemplo, formatos que o rádio opera e que são interessantes para que se tenha uma audiência, não uma audiência em termos de quantidade, mas uma audiência em termos de rádio ouvintes, né? Então, dentro da escola, haver ali também um processo de divulgação dessa rádio, então, entre os próprios alunos e os professores, no sentido de ter uma colaboração de disciplinas, né? Do que seria o tronco básico ali do ensino, que possam colaborar no desenvolvimento desses textos também, né? Histórias, por exemplo, operar, então, que não seja apenas aquele modelo tradicional, né, de um jukebox, como a gente chama no jargão radiofônico, que é ir lá e tocar música, anunciar e desanunciar a música, né? O rádio, ele é muito mais do que isso, ele é um potente meio de trazer, né, e de buscar informação também. Então, eu acho assim, é positiva a iniciativa de já existir isso dentro da escola, mas assim, é mais ainda importante que a gente possa utilizar e não deixar esse espaço subutilizado ali dentro. Exatamente. Agora, assim, tudo é questão da gente planejar, organizar e estabelecer aquilo que é o nosso objetivo. E para isso, eu enxergo que há necessidade de um projeto, né? O próprio projeto de extensão, ele poderia colaborar, porque os alunos de imagem e som, eles também entram como os colaboradores disso, né? Então, assim, a ideia é que haja um intercâmbio entre a universidade, né, e a sociedade, né? E a função social da universidade, ela passa necessariamente por esses projetos. Nós faríamos mais ou menos igual aqui na Rádio Física. Os alunos, eles vêm fazer Exatamente. Estágio aqui. E ao mesmo tempo estariam ajudando a gente a desenvolver o projeto na escola. Exatamente. Isso seria legal, né, Toninho? Claro. Puxa vida, a parceria com a professora Débora foi um ganho inestimável para a escola, né? Espero que dure. Eu acho assim, nesse outro projeto que nós desenvolvemos no Jesuíno, que é o projeto da escola, né, na tela da TV, o que eu acho que às vezes não fica claro é porque... A escola, ela opera dentro de um modelo, vamos dizer assim, que é um modelo tradicional, né? E muitas vezes esse modelo tradicional, ele não consegue conversar com o jovem, né? Então hoje, se a gente mapear um pouquinho as características dessa juventude, né? Então pegar aí o ensino, acho que é médio, né? Que tem aí entre os 14 e 17 anos, Isso. vamos colocar assim, ou até menos um pouco, 12 até 17 anos. Esse universo de jovens, ele é um jovem que hoje consome muito o vídeo, né? O vídeo no aspecto do audiovisual, vamos dizer assim. Então, conteúdos audiovisuais são consumidos exageradamente por esses jovens e de qualquer tipo, Então, esse conteúdo audiovisual muitas vezes chega até ele através da internet, através do próprio celular. Isso é rapidamente pulverizado entre eles. Então, hoje você vê que, às vezes, uma coisa que é gravada, né, de uma forma caseira, através do celular, uma coisa engraçada, imediatamente é pulverizada e milhões de pessoas... Assim como coisas têm ruins acesso, também, exatamente. Né? Aliás, principalmente, eu diria. Aliás, foi por esse motivo que você iniciou esse projeto. Exatamente. Nesse então, assim, quando você percebe isso, então quando você percebe que essa quantidade de jovens que consome esses produtos audiovisuais, ele consome sem fazer uma reflexão, sem ter uma leitura crítica sobre isso, aí você pode imaginar como que os meios de comunicação podem afetar esses jovens também, né? Então, a ideia do projeto é que a gente consiga trabalhar dentro desse panorama que a gente tem, né, celulares, uso exagerado, conteúdo exagerado de produtos audiovisuais, e tentar trabalhar numa outra linha. Então, como se chega até esses conteúdos audiovisuais, no sentido da produção deles, né? Como se faz um conteúdo audiovisual, vamos dizer, com qualidade, com discussão, com crítica, né? Da onde se busca os temas que vão estar nesses conteúdos. Então, eu só consigo ver a possibilidade de que isso mude, né? De que essa qualidade desses conteúdos mude a partir do momento em que você traz isso para dentro da escola e faz uma leitura crítica. Ou seja, usa desses conteúdos audiovisuais para conversar com esses alunos, com esses jovens, para que eles compreendam, né, como efetivamente o vídeo é importante na vida deles e como eles podem participar disso como protagonistas. Então, assim, buscar uma aderência maior à realidade social deles. Então, Débora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo, como vem sendo desenvolvido, né, no primeiro episódio, o segundo, que está em andamento agora. O projeto, ele iniciou na escola, por meio até da parceria da própria escola, da iniciativa da escola, por um episódio desagradável que ocorreu, e que a mídia tradicional, né, acabou trazendo à tona numa repercussão muito... A mídia é sensacionalista, na verdade, né? Ela acaba trazendo, às vezes, um fato que acontece isoladamente na escola como algo que atingiria todas as escolas ou todos os jovens. Nesse momento, há a preocupação de se corrigir essa distorção que havia da compreensão de como aquilo chegou até a mídia, né? Então, assim, compreender a responsabilidade de você pulverizar algo através da internet ou através do sistema Bluetooth que hoje a maioria dos celulares dispõe, assim, como corrigir isso? Então, assim, tudo que é produzido necessariamente tem que ser espalhado. O que tem efetivamente qualidade para ser distribuído e aquilo que não tem qualidade. Então, a partir desse momento, você cria o quê? Um projeto em que você chama esses alunos para que a gente possa discutir isso, né? Então, assim, trazer a discussão desses conteúdos do ponto de vista de uma leitura crítica. Débora, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já. Ok. É vida, vida, que amor, brincadeira, Vera, ele se amar de qualquer maneira, Vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Assuntos muito mais no meu canto estarão sempre juntos. Muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me fale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me fale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer qualquer maneira de amor valerá. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre educomunicação. Estamos aqui com a professora Débora Burini, que é professor, docente aqui da Universidade Federal, do departamento do curso de imagem e som, né? E no bloco passado você falava, né, sobre como se desenvolveu esse projeto na escola e tal. Gostaria que você continuasse, então, por favor, Débora. Então, nós estávamos falando sobre a questão de corrigir uma distorção que há no sentido do entendimento do jovem em relação aos conteúdos que ele acaba assistindo, né? Então, e a televisão, ela se inclui um pouco nisso também, porque ela é uma mídia de massa que atinge muito as pessoas, né? Então, hoje, se a gente pegar os dados do IBGE, 98% dos lares no país possuem um televisor ou mais. Por mais que se diga que não se assiste televisão, o televisor está lá e está emitindo ali um conteúdo audiovisual. Se a gente levar isso para a internet, por exemplo, ou para a TV paga, a gente vai ver que isso também tem aumentado. Há um crescimento muito grande, né, do consumo desses produtos audiovisuais. Então, nesse sentido, o projeto ele vem para que a gente possa inserir dentro do ambiente escolar uma compreensão de como essa televisão, por exemplo, ela produz esses conteúdos, né? Fazer uma leitura crítica sobre aquilo que aparece na televisão, né? Aquilo que aparece na televisão para o jovem é realmente a realidade social que ele vive, né? Conteúdos audiovisuais que são pulverizados é efetivamente a realidade social que ele vive, né? Então, assim, a partir desse questionamento, iniciar ali todo um processo de compreensão do meio. Um segundo momento é trazer esse aluno para que ele seja o protagonista, ou seja, que ele possa buscar as informações que são relevantes para ele dentro da sociedade, que ele possa trabalhar essa informação e devolver isso do jeito dele para essa comunidade, no caso ali, a comunidade escolar, né? E, num terceiro momento, tentar fazer com que esse modo operandi de produção desse conteúdo audiovisual, ele também tenha uma interface com as disciplinas que ele cursa. Então, assim, como que um professor hoje, dentro da sala de aula, ele pode ter o controle sobre uma sala de 30 alunos em que todos eles tenham celulares e que, às vezes, aquela matéria que ele está dando não é tão legal assim. Quem, né, dera fossem 30 alunos. Assim, mas, né, hipoteticamente, vamos pensar assim. Então, é muito difícil para o professor ter a adesão desse aluno, desse jovem. E um mecanismo que a gente percebe que está sempre em torno desse jovem é o conteúdo audiovisual. Então, é tentar trazer as disciplinas para o universo audiovisual numa forma de educação também, né? Claro que orientado, enfim. Mas é buscar, assim... Não é transformar as aulas presenciais em vídeo, não é isso, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo. Não, é ir além disso, né? Então, é como o próprio projeto propõe, ele é um projeto de extensão, ou seja, ele é além do ensino e da pesquisa. Ele vai além disso. Então, a extensão, ela vem justamente para contribuir, né, com produtos que possam agregar valor àquilo que ele está aprendendo na escola naquele momento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma matéria como é a de química, né, que é difícil às vezes a compreensão do jovem, como que a química funciona ou como que a química opera em nossa vida, e se a gente puder tentar pegar uma parte de todo o universo da química dentro da escola e transformar isso numa ficção, ou seja, numa história em que há personagens, em que há o problema da química envolvida, ou que há, por exemplo, a temática da química envolvida, o interesse desse aluno em aprender vai ser muito maior, Né? A informação vai ser muito melhor trabalhada do ponto de vista do seu conteúdo e da forma como ele pode aplicar isso. Né? Então, basicamente, o projeto ele procura justamente fazer essa parceria entre a escola, os estudantes que estão hoje na faculdade aprendendo a produzir esses conteúdos, né, e os próprios professores que estão ali tentando também passar o seu conhecimento tanto para o jovem na escola pública quanto para o jovem que está na universidade. Né? Então, assim, aplicar o vídeo com uma função social dentro da escola. Uhum. Débora, eu achei muito interessante quando você falou sobre a visão, né, que o aluno tem dos meios de comunicação. É claro que existe um componente ideológico aí, né? O que a mídia mostra não é, como você disse, a realidade do aluno, né? Uma realidade de classe média alta. Exatamente. Eu acho assim, a mídia, na realidade, ela tenta aumentar muitas vezes aquilo que existe na sociedade. Mas o problema de aumentar é que muitas vezes isso acaba ficando distorcido. Né? Então, assim, existe, por exemplo, a morte de um menino de uma forma brutal? Existe. Ocorreu o fato lá numa cidade X. Como que isso aparece na mídia muitas vezes? Uhum. Aparece de uma forma muito grande. Né, de uma forma muito exagerada, de uma forma muito sensacionalista. Então, o fato do menino ter sido morto brutalmente, um exemplo, e como isso aparece nas telas da TV ou nos meios de comunicação, é que é o problema. Uhum. Então, assim, o jovem, muitas vezes, ele acredita que a forma como o meio de comunicação se apropria do fato, né, é o mais importante. Né? Uhum. E o mais importante, na realidade, é a gente entender o porquê que o fato acontece. Qual é a relação entre esse fato que acontece na sociedade e ele, jovem, né? Assim, as implicações políticas, sociais, econômicas que estão relacionadas diretamente, às vezes, ao fato, né? Então, assim, o fato em si ele não pode ser um espetáculo. O fato em si ele tem que ser uma informação que possa gerar em quem assiste ou em quem ouve, né, uma reflexão, né? Assim, esse é o país ou essa é a sociedade que eu quero para os meus filhos? Esse é o lugar em que eu quero viver? Né? Então, assim, quando você enxerga muitas vezes conteúdos televisivos, sejam eles jornalísticos, sejam eles ficcionais, a gente vê que a maioria desses conteúdos ela é construída por estereótipos, né, por clichês. E por que que ela opera assim? Porque é o meio que a televisão encontrou para conseguir atingir o seu público. Então, ela minimiza ou ela facilita, ela estabelece um padrão estereotipado, né? E joga isso, né, através da transmissão do seu conteúdo, né, através de gêneros, formatos, sobretudo, enfim, na ficção. Né, exatamente. E quem assiste compreende, mas a forma é estereotipada. Não consegue enxergar que existem outras formas de se enxergar, por exemplo, uma mulher na televisão ou um homossexual, enfim. Né? Então, às vezes, o conteúdo ali que é passado é passado com um exagero e muitas vezes de uma forma distorcida. E para que isso não vai mudar, no meu ponto de vista. Eu acho que a forma que a televisão opera historicamente é assim. Mas o que pode mudar é que o seu receptor, ou seja, quem assiste a isso, pode ter uma leitura diferente. Né? Esse pode fazer a diferença. No momento em que a gente tenha um receptor, um telespectador, um espectador que seja mais crítico, aí sim a crítica desse telespectador vai conseguir mudar o conteúdo daquilo que é passado. Enquanto não houver, por parte de quem assiste, né, uma leitura crítica sobre aquilo que é passado, e a gente repara que os índices de audiência da televisão têm caído muito. E por que que tem caído muito? Né? Claro, tem outros meios que estão competindo com a televisão, mas principalmente porque a programação da televisão hoje está ficando chata, né, para esses jovens. Então a gente tem que repensar isso também, do ponto de vista de quem produz e do ponto de vista de quem assiste. Tem uma novela no ar aí, não vou citar nomes nem TV, uhum, nem nada, que está fazendo um trabalho contra os movimentos sociais. Exatamente. Né? Uma coisa assim. Então, por isso que eu digo que tem aí um, né, tem um conteúdo ideológico muito forte aí que eu acho que passa batido, né? Acho que sendo um meio de comunicação de massa e tal, as pessoas não, não, não têm esse senso crítico, é, infelizmente. Mas se a gente pegar o exemplo da novela que você citou, que opera ali dentro de uma temática que é do movimento do sem-teto. Exato, é por aí mesmo. Então, se a gente pegar esse pequeno tema que está inserido dentro de uma narrativa, que é uma narrativa teledramatúrgica, que acontece diariamente, né? Ela acontece todos os dias. Se a escola consegue retirar desse conteúdo seriado, vamos chamar assim, dessa teledramaturgia, e fazer uma rediscussão sobre a forma como a dramaturgia retratou o movimento do sem-teto, olha, a gente pode puxar a história do país, a gente pode puxar a história do movimento, não só do movimento do sem-teto, mas dos movimentos sociais em geral. A gente pode tratar como estereotipada a forma que o líder do movimento sem-teto na novela é retratado, como que a sociedade reage a eles, né? Então nós temos lá um personagem que seria uma espécie de um líder comunitário que é ligado a uma escola de samba, né? Nós temos ali personagens que têm, por exemplo, eu não posso nem acho que dizer o nome do personagem, mas enfim, nós temos lá um personagem que trabalha num salão de cabeleireiro e que também tem uma liderança ali na comunidade, né? Enfim, então nós poderíamos trabalhar nesse exemplo pequeno dentro da escola com várias disciplinas. É isso que eu considero mais importante. Assim, a forma como a emissora ou como o canal de televisão faz isso, se ela faz de uma forma tendenciosa, é evidente que não é o certo, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, nós, enquanto telespectadores, temos que perceber isso também. Temos que desconstruir essa forma e pensar como seria uma forma correta de construção desse personagem, dentro de uma lógica de dramaturgia, por exemplo. Mas, para isso, é necessário conhecer como o conteúdo é produzido, né? Uhum. Então, assim, o conteúdo, ele também tem uma série de pessoas que trabalham para que ele vá ao ar, né? Vários profissionais que estão ali ligados a esse conteúdo. A teledramaturgia, ela pode sim operar como um fator importantíssimo de discussão da sociedade, né? Vários conteúdos de teledramaturgia já operaram como um forte fator cultural e social ali que agregam evidentemente valor, né? Agora, é necessário que haja também uma compreensão, por outro lado, de como e por que esses conteúdos são retratados dessa forma. Débora, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Ensino Básico em Revista. Em meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você, menina, menina, que não sabe quem eu sou, menina, que não conhece o meu amor. Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Ei, você por mim não chora, mas eu choro por você. Ei, você por mim não chora, mas eu choro por você. Chove chuva, parar. Chove, chove, chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo e você te como amor. Por favor, chuva pra mim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico Revista, hoje com a professora Débora Burini, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante na Escola Jesuíno de Arruda sobre a comunicação, né, em vídeo. O nome do projeto é Escola na Tela da TV. Isso. Falei certo. É, a Escola na Tela da TV Educomunicadores em Ação. Educomunicadores em Ação. A professora então, Débora estava, né, me cobrando participação. Exatamente. Então, professora, quando a senhora estava falando no bloco anterior, eu estava pensando no tema do Enem desse ano. Certo. Publicidade infantil. Né? Infantil. Então, o que eu penso é o seguinte, não sei se está certo, é que desde cedo, essas pessoas, elas são moldadas para, de uma certa forma, não ter mais o senso crítico delas e não saber julgar muito bem o que está passando e o que não está passando. Elas são, desde pequenas, já são moldadas para que faça isso, faça aquilo outro, ou direcionadas. Então, essas pessoas, elas vão para a escola. A escola, de uma certa forma, hoje em dia, não faz nada para mudar isso, né? Porque, como a senhora disse, está naquele modelo tradicional, né? Que funciona mais ou menos como na década de 60, 70 e não evoluiu. E como que a gente faz para mudar tudo isso, professora? Eu só vejo um caminho por meio da própria educação. Eu acho que a educação é que transforma. O próprio Paulo Freire, né, ele mostra isso através da experiência, né, nos livros que ele escreveu, enfim, nas experiências que ele desenvolveu, né, no Nordeste brasileiro. A gente percebe que apenas a educação pode transformar. No momento em que você oferece conteúdo, né, no momento que você oferece às pessoas conhecimento e informação, né, e educação faz parte de tudo isso, você começa a ter um cidadão que cobra mais das autoridades e do Estado, é um cidadão mais consciente do papel dele, né, enquanto cidadania, enfim, de lutar por aquilo que é direito dele, e principalmente você cria um cidadão que é um cidadão que quer transformar, que quer mudar. Né? Então, você citou o exemplo da publicidade infantil como tema do Enem. É um tema extremamente importante para ser discutido. Hoje, num carrinho de supermercado, 70% dos produtos que estão inseridos lá dentro têm a influência de uma criança na compra do produto. Ou seja, então a publicidade infantil, ela é algo muito importante para ser discutido. A sociedade precisa discutir isso, né? E hoje, a gente está chegando perto da época do Natal, né, onde as pessoas consomem exageradamente, né, assim, há necessidade efetiva de se consumir tanto assim, né? O que se busca de compra, por exemplo? O que o jovem hoje quer? Celular, tablet, né? Então, tecnologia para quê? Para se comunicar. Ora, mas para se comunicar, não basta chegar e conversar com outras pessoas? Não basta dialogar com outras pessoas? Hoje, onde está esse diálogo? Esse diálogo está em plataformas. Esse diálogo está na passagem de mensagens, né? Em redes sociais, olha. Então, me parece que há, sim, uma urgência em que a gente faça essa discussão e essa reflexão, e o único caminho, no meu modo de pensar, é através da educação. Não que a escola ela seja a única a fazer esse papel, mas a escola é o princípio de onde acontecem as transformações, né? A escola, no modelo, talvez não como esse que a gente tem, mas nós temos iniciativas dentro das escolas que mostram que existem outros caminhos, né? Então, há necessidade de que alguém dê aí o pontapé inicial, né? A gente tem aí experiências acontecendo, a ideia é que essas experiências elas possam ser transformadas em outras escolas e que isso, de alguma forma, possa contribuir para que a nossa sociedade melhore, né? Débora, voltando ao projeto, o roteiro, né, dos episódios de ficção que vocês estão realizando na escola, parte do conteúdo, né, vamos dizer assim, parte dos próprios alunos, dos exatamente, alunos, não é isso? No planejamento desses conteúdos ficcionais, nós fazemos reuniões semanais, né, ao próprio Toninho pode confirmar isso. Então, semanalmente, os alunos que fazem parte do projeto, os alunos que eu falo agora do curso de imagem e som. Ele não é só destinado aos alunos de imagem e som, né? Ele é destinado aos alunos da universidade que têm o interesse de trabalhar no projeto. Então, semanalmente, nós íamos até a escola, íamos porque já estamos na fase de finalização desse processo. E o que nós fazíamos lá? Nós fazíamos uma discussão com os alunos, ouvíamos, no primeiro momento, esses alunos da escola pública, aquilo que seria tema que eles gostariam de ver retratado num conteúdo ficcional. Então, para compreender um pouco como essa temática surge, a gente também precisa conhecer um pouco o jovem. Então, nós pedíamos para que eles mostrassem para a gente ali, né, entre eles, né, como que era a estrutura familiar dele e quais eram os problemas ou conflitos que eles mais viviam. E era interessante perceber que essa estrutura familiar, ela muda, né? Ela não é como a estrutura familiar antiga. Isso é um primeiro elemento que eu acho que é importante já, né? Então, não existe a figura do pai, mãe, do filho só, né? Hoje, a estrutura familiar, ela está com o padrasto, ela está com os avós paternos, às vezes ela está com uma enteada, enfim. Então, você não tem aquela figura da família pai, mãe, filhos mais, né? É uma família diferente. Pais separados, enfim, a mãe que, né, o irmão que já não é irmão só de pai, que é de mãe, enfim, é uma confusão, mas que de alguma forma retrata aí um pouco o universo da nossa sociedade hoje. E a partir daí, esses alunos, eles começam a citar determinados temas que para eles são importantes, né? Que eles gostariam de, assim, o que que são conflitos, a falta de diálogo, por exemplo, a gravidez na adolescência, né? É a questão das drogas também, né? Então são vários temas aí que poderiam ser retratados em episódios seriados ali. Evidentemente que aí vem o nosso papel, né, da área de imagem e som, que é conseguir recortar alguns temas dentro de uma narrativa. E pensar os personagens também. Então, construir personagens a partir da temática. Então, assim, se há, por exemplo, a temática da gravidez na adolescência, deve haver ali uma adolescente grávida, né? Deve haver ali, né, amigos dessa adolescência, dessa adolescente. E aí você vai construindo um universo ficcional em que esse personagem está inserido. e considerar que esse personagem ele tem que ter uma característica, né? Então, todo esse trabalho era feito semanalmente. Então, como que a personagem da garota que é adolescente grávida, ela tem que ser do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social? Então, vamos construir essa personagem. Qual é o nome que vocês acham que ela tem que ter, né? E aí as coisas iam surgindo, as informações iam sendo agregadas a esse conteúdo, até que você chega a um roteiro de fato que conta uma história com a temática que eles querem. Nesse momento, você percebe um prazer muito grande do jovem estudante em querer participar, porque aquilo é quase que um filho dele, né? Então, assim, o roteiro nasce a partir dele e ali está retratada uma ideia dele, né? E é nesse momento, então, que ele se apropria disso, numa forma de querer protagonizar a personagem ou de querer ir em busca de alguém que possa protagonizar a personagem e construir essa narrativa começo, meio e fim. Nós, então, da Imagem e Som, fazemos assim, a costura disso, vamos dizer, né? Formatação disso dentro daquilo que é um processo de produção audiovisual, e o aluno da escola pública ele entra como um colaborador no sentido de ou atuar ou de colaborar no sentido da gravação ou de atuar, né, ou da temática ou da escrita, né? E agora a fase que nós nos encontramos é a fase de pós-produção. Então já houve a gravação das cenas desse roteiro e agora nós estamos montando isso dentro de uma sequência narrativa que consiga dar conta de contar essa história. E já foi feito um primeiro episódio, não foi? Já foi feito um, né, que era o Jaé, episódio 1. Tínhamos também uma outra modalidade que era um programa de variedades, mas eu acho que a ficção seriada foi a que mais funcionou dentro da escola, né? Isso é importante também, sentir qual formato funciona mais dentro da escola, né? Qual é o formato que eles aderem mais no sentido da colaboração. E a ficção seriada, ela foi a que mais funcionou ali dentro, né? Professora, infelizmente nosso tempo está terminando, né? Quero agradecer muito a presença da professora Débora Burini, nossa, que aliás é uma amiga, ganhei uma amiga desse projeto. E convidar vocês, ouvintes, para que estejam conosco, né? Na próxima semana, às quintas-feiras, 17 horas, com reprise ao sábado, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio SCAR, 95,3. Escute diferente. Com entrevista.